fiz amor, não fiz a mala. Descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo de tapa. Eu fiz amor, não fiz a mala. Indicacinho virtual. Manda 007. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Ficar nesse desespero não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. Se afundou na deprê porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Indica sim o ritual. Consagrado pelo público anajaense. Banda 007. Foi juntando caco por caco, remendando o coração. Venci essa solidão desse amor tão forte que estava entregue à sorte. Sei, não mereço seu amor. Eu te causei muita dor, feri o seu coração. Hoje minha verdade é morrer de saudade. Eu paguei porque me entreguei. O motivo e a razão não sei. Eu te digo, fui burra demais. Se eu pudesse, eu voltava atrás. Vamos combinar, bota tudo no lugar. Na festa do louco som, nos entrega de verdade. No potente da saudade. Vamos combinar, bota tudo no lugar. Na festa do louco som, DJ Magno que vai tocar. E DJ Rebelde saudade. Dica assim no virtual. O DJ que faz a diferença. Banda 007. Quando você não está aqui, meu corpo estranho e pede pra fugir. Sou dependente, mas não por drogas. Não sei viver sem você aqui. Te dou amor como esmola. Não merece outra chance. Mas não é verdade que não mais te queres. Olhar em minha cara. Pergunta então se tu me queres. Me dei um beijo, eu peço a você. Você é cheia de má intenção e sei que não vai parar por aí. Melhor voltar, não faça doer. Não me maltrate, não vai funcionar. Você é masoquista, o meu corpo egoísta. Vou pra Mega Carreto, equipe Sound Light. DJ Nedilton Maranhão e DJ Bruno Juan de Gordofredo Viana. Sei que ainda me ama. Vou pra Mega Carreto, equipe Sound Light. DJ Nedilton Maranhão e DJ Bruno Juan de Godofredo Viana. O meu coração te chama. Jogalho, fique assim no ritual. Manda 007. Meu porta-retrato tá sem sua foto. Mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Então, só até o meu cachorro parou de brincar. Parece que